não haverá mais calma. Começou final. Lembra que somos amigos e que não, não me perderá. Deixarão caminho por dizer o que é verdade. Chorarás, amigo.